sobre tua vida, meu irmão, eu determino. Eu repreendo toda maldição lançada contra você. Com a autoridade que foi dada agora, enfermidade, câncer, AIDS, vai embora. Eu anulo todo o mal sobre você. É no nome de Jesus, declaro agora, um ponto final nessa triste história. Uma nova história você vai contar. É momento de cantar o hino de vitória. Agora é no nome de Jesus, declaro agora, enfermidade que te aflige vai embora. Renovado, libertado, transformado, restaurado e cheio de poder. Eu determino, eu profetizo, receba agora a tua vitória. Com a autoridade que foi dada agora, enfermidade, câncer, AIDS, vai embora. Eu anulo todo o mal sobre você. É no nome de Jesus, declaro agora, um ponto final nesta triste história. Uma nova história você vai contar. É momento de cantar. Transformado, restaurado e cheio de poder. Eu determino, eu profetizo, receba agora a tua vitória. Eu declaro agora, enfermidade que te aflige vai.